Salvador 63, Xande Salvador 119.8. Thank you. questões de contradição para agir no futuro em sinais ou simples para esse fim. Reporta no terminal, cheque. Já comprou, obrigado. também o reboque para Ponte 1 da Altaque número 1. Reporte para ingresso, Ponte 1, ok, aqui. Aqui já reporta. Salvador, bom dia, é o Oxamé 6251. Uno, saída da época, ótimo, agora está no copo. Está no copo, positivo. Salvador, bom dia, Oxamé 6251. Salvador, bom dia, 9063, baixado travado, passar o dia certo. 9063, vento 090 graus, 059, autorizado pouso, piscina 0. Eu e pouso 10, voo 9063. Chamei 9251, pronto quanto? Firmativo. 360 Guarulhos, autorizado, pouso Luno 0, total boté. Decola piscina 0, pouso direito, saída da aérea, São ótima. Controle 1 no 9.8. Cogindo controle 1 no 9.35. Aciona 5.066. Firmativo, 360 Guarulhos, outro Zulu 1.0, decola pista 10, cuja direita da El Mótida. E a outra Zulu 1.0 até Taubaté. 19.35, 5.066. Foda, puxa. Firmativo. Fábio, bom dia. Bom dia, 3601, São Paulo, 360 autorizado, via Pesulu 10 Pubá, via Pesulu 16, da Belo Horizonte, após Chomode, a Pesulu 30 da Entite, decópito no 0, curva direita, saída da aerotransição módica, controle 1 no 9-35, acionar 5065. Autorizado 360 São Paulo. Pesulu 10, Pubá, Pesulu 16, Cabo Tanguí, Chomode, Pesulu 30 em Tite. Recordando a curva direita, pressionando a Eldra, Chomode, controle 935, responde a 506, pista 3608. Fala, pista 3608. Autorizado, autorizado. Só falando, bom dia, 9067, da Fonte Norte. Autorização Guarulhos. Por 067 Guarulhos, 340, autorizado, CPS 10, Arenal Baté. Recópito no 0, curva direita, saída da L, transição ótima. Controle 1 no 9.8, acena 5072. Autorizado 340 para Guarulhos, pela Pesulu 10 até a posição Taubaté. Decola 10, curva direita na saída da El Montilão. Controle 1 no 9.8, transporte 5072, quando pronto, chamando nessa sequência. Posição 06-9067. Solo ao 14, SQ direita, Alfa Juliette Portão 10. Alfa Juliette Portão 10, Portão 10. 10. Pesulo 1-0. Agora foi marcando um portão no zero, esquerda, fazendo esse puxo com ataque. Quadra Boeing parquear na posição 1-0, a sua esquerda, após estar autorizado, puxa a porta. Vai, táxi índia, ponto notificado para 1-0, pronto, que negar 1-0 no 2, chega na Maruscon. Tido 152 a voz, o 01 segue o banho através de 612 em Índia, ponte para o 102, 795. Que legal, 10 no 2. Passante do voo, enquanto ponte espera da 10, vai chamar 18, 9, 5, também 10 a voz.